tão calcinha. Eu vou roubar a sua calcinha. Eu vou roubar sim a sua calcinha. Se você não está com ela. Quando chega de madrugada, eu boto essa calcinha e você nem fica sabendo. Eu sou do mal, vou fazer um anal em mim mesmo com a geladeira. Ela vai entrar inteira em mim. Vou roubar a sua calcinha.